36, continua a aproximação, aguardando pista livre, aeronave iniciando rolagem. 36, sente. Nome é Bereco. Navio 36, livre pouso na 10. O vento está aqui, 160 graus com 99. Livre pouso, navio 36. Eu passarei do 2223 e o Glide. Vem em contato visual com a pista. 2223, chame a torre, 18 decimal meio, bom pouso. 186, grato, bom dia. Passarei do 2223. Controle Salvador, bom dia. 3663, informação Juliette. 3663, ruim na planta de Alagoinhas, em descida para o 050. Autorizado chegada bom, 3663. Ok, voando Alagoinhas para o 050. Voando reduzido, conforme solicitado pelo centro. Gente, 63 é o número 4 na aproximação. Ok, qual seria a velocidade ideal, hein? Você está mantendo quanto? 250? Afirmativo. Mantenha inicialmente 250, se for necessário, reduzo mais à frente. Ok, exatamente. Bom dia, eu estou na 3179, decolou no 6 3179, contato o radar na decolagem, saída da EL, vigilância no perfil. Da EL, vigilância. ILS, controle de pouso baixo travado, passando o marcador externo, passarei do 2223. Continue a aproximação, aguardando a pista livre, 2223 da passareta. Aguardo a pista livre, passarei do 2223. 9136 da azul, no solo 51, no livre à direita, solo no 219. 219, boa. Convido o chamado de pouso. Chamado de pouso 06, da próxima. Alfa Juliette para o 09. 09, Alfa Juliette, navio 36. Tente, livre pouso na 10, isenta de 90 graus com 11 nós, prepareça. 190 com 119, livre pouso na 190. Confirmando o trem de pouso baixo e travado, passarei do 2223. Bereco ao controle. Na escuta. Confirma indicada. 290. Mantenha. Ciente. Olha o tanque 9 Bereco voltando. Teria possibilidade de, da presente, cancelar e voar na proa da rotatória e pouso na 17? Autorizado, descida para no 1500 pés, tanque 9 Bereco. 1500 pés, pode voar a rotatória da presente? Plano modificado 853, autorizado voar na proa da rotatória. Vai voar, grato. Não, ainda não posso ser plano, Romeu, só Quebec. O ajuste seria 1016 para o Tango Novembro Eco? Afirmativo. Grato. Salvador, Forfera 2733. 2733, Matheus, escuta a guarda-cópia, bom dia. Bom dia, guardando cópia. Mesa Sola 55, Libra direita 219. Salvador, bom dia. 2223, bom dia. Prossegue via Alfa Juliette para remoto no 4. Pronto, cópia? Afirmativo, pronto para cópia. Está autorizado para Porto Seguro nível 100, Golf 677, decola da 10, sai da Coral, após decolagem direita. Aciona 5444, correção. Aciona 0263 no transponder 11935, a frequência do controle. Fiquei autorizado Porto Seguro nível 100, pela Golf 677, decola da 10, sai da Coral com curva direita. Transponder 0263, controle 11935. Cotejamento correto, acionamento a critério, me chama para táxi. Manda para táxi. M63, o controle? Prossiga, 3663. E velocidade está liberada aí pro TM63. Tem um tráfegozinho na sua frente, na sua posição. Uma hora. É, 22 milhas cruzando 7.500 pés para 1.500 pés. Sentido sudeste. Ok, velocidade liberada, 63. Controle 6225, estabilizou no ILS. Tô rindo no 8 décimo meio, 6225. Aí, Salvador, bom dia. É 225 da Pochanel, passando Duna, Baixada Chacaba. Pochanel 6225, estou no visual, muito bom dia. Tem livre pouso na 10. O vento agora é sul com 10 nós. O 922, vetor para o ILS, direita para o 060, informe estabilizado, o 922. Zona 79, cruza o nível 1960, Recife em 128.8, alterna 133.25, está 3179. 288-3325, bom dia. Salvador, sua série 2733, está pronto para o táxi. 2733 passando a nós, 23. Tá com 09 a bordo. Tá autorizado. Até o hotel, vai ficar pro cruzamento na 022. Tá pro cruzamento, 2733. F2000 via na mancha maré estabilizada no IRS 434. É a Mari, né? A chegada, né? Tô voando na proa de Mari, depois de TAP e Duna. É, justamente, desculpe. Chegada Mari. Ah, ok, obrigado. 00, livra à direita. Chama só 120, decimal 9. Livra 219, 6235. Número na aproximação para ver se a gente poderia proar. Seria interessante a gente solicitar a proa de Salvador e pousar na 17, senhor? Bom, proa de Salvador para pousar na 17 só vai ficar sujeito ao tráfego da 10, não sei se altera muito. Mas em princípio aqui o senhor é o número. Número 5. Número 5, não, então vamos manter esse padrão aqui, tá bom. É o Trip 527. Muito obrigado, senhor. Nada. 3663, passa o 060 para o 050. 63 continua via para 2000 pés, ajuste 1016. Via para 2000 no 0963. Ativo, inicie redução agora para 190 mais. Reduzindo 1909 para 2063. 922 indicada. Na presente 182. 182, sim. Sinal down no 7, o Tango Mibereco. Sim. Prossegue inicialmente para a rotatória, não estou autorizado final. Só prossegue para a rotatória e, em coordenação 14, solicito o pouso na 17. A frequência é 118.6. Muito grato, já está na rotatória, o Tango Mibereco, grato. Alô, bom dia, Janeiro 6225. Se escuta. 25, prossegue de Alfa, Índia para o 01. Alfa, Índia 01. Ilha. Reportará a final no 7, Tango Mibereco. Salvador, bom dia. Hoje é 6312, transferindo cruza 200 para Bondo 60, câmbio. Já 302, desce via chegada, vai na proa de Mari, via chegada Mari, desce para 2000, pé ainda no estilo 0 no meia. Ok, via Mari 2000 no 0 no meia, o 6312. Estimativo. Já 3663, tráfego que o precede 9 milhas à frente, próxima posição Duna, inicie redução para aproximação, e descida para 2016, informe o localizador. Reduzindo a aproximação para 3.6. Tá ingressando a final no 7, o Tango Novembereco. Novembereco, pouso autorizado na 17.180 com 10. 17 autorizado, Tango Novembereco. Localizador, gol 922. 922, chame a torre, 18 decimal meio, bom pouso. 18 meia, grato. Alfa Quebec, prossiga. Salvador, gol 1922, ILS, taxa de trânsito. Confirme pista que decola e parte que se encontra. Aguardando a liberação de pouso, informa Citation na curta da 17. Confirme para 1922, tempo. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, informa tráfego, Citation na curta da 17. 922. Salvador, trip 5217 para descida. 5217, desça para 4.000 pés, ajuste 1014. Desculpe, ajuste 1016. Dado 1014 agora, trip 5217. Desculpe, corrigindo o ajuste para 1016, trip 5217. Ok, ciente, 1016, trip 5217, muito obrigado. Autorizado, pista 10, 180 com 10. Gente, livre pouso, bom, 922. Tango November Echo, qual pátio? Track, reporte levar na pista. Autorizado para Congonhas, nível 430, a sua rota será, a sua saída será da Euleda Bridge, em Bridge intercepta Zulu Lomo 6, Brava Hotel Zulu, Trive, vai para Índio Romeu. Decola da 10, aciona 5471-119-35, a frequência do Congonhas. Ciente, frequência livre estacionada. M63, chame a torre, 1986. 1986, 3963. Eu só entendi o transponder e a saída. Continua por gentileza o nível e a rota. 2207 direito, próxima aeronave. Salvador, bom dia, 3663. Passando Simbra, baixar travado, já visão. Procedimento correto, acionamento a critério, só consta pessoas a bordo. Autorizado, pista 10. Livre pouso, pista 90, 190 no meia, no ajuste, pista 363. Torre 7186, altímetro 1016. 6302, redução 2509, 6302. Já reduzido. Velocidade de redução para 210 nós? Vamos tentar aí, meu amigo. Índio November Alpha na escuta? Alfa, mil pés, corredor axé, confere. Autorizado voo local, mil pés, decola da 17, corredor axé, após decolagem direita. Aciona 0197 no transponder, 119.35, a frequência do controle. Acho que se encontra e vocês abordam. 118.6 para acionamento de táxi. 1.016 altos. Salvador, bom dia, TAM 3304, passando 190 para 140, tem a Juliette. O 3304 desce via chegada a Bosta 2000 pés, ajuste 1016, informe localizador. Positivo, desce via, se possível a gente voa externa. Negativo. Puta 3304, negativo? Firme. É, o TAM 3304 copiou negativo, voa externo, é isso? Ah, negativo, mantenha a chegada bom, sim. 3304 desce via 2000 pés. Positivo, 3304. É 312. Vetor para sequenciamento, curva esquerda, voa na proa norte, ajustado 2016, o limite é o localizador. Ok, proa norte, 2016. 5217, desça para 2000 pés, ajuste 1016. Para 2000, ajustado 1016, 5217. Chané 6312, desça agora, corrijo nível de descida. 6312, desça para 3000 pés, 1016. 3000, 1016. São 3663. TAM 3663, prossegue via Alfa, vai dar passagem ao tráfego da Força Aérea que prossegue agora na Delta. Reporta antes da Juliette. Alfa dá passagem ao tráfego, reporta antes da Juliette, 3663. T733, prossegue via Alfa até o ponto de espera e quando lá 186, 1016 nm. Ok, prossegue via Alfa, chama 2, ponto de espera, graças. Da 3663, prossegue via Juliette para o 04. Juliette 04, 3663. 190 com 12. Livre pouso, pista 10, 434. Esquerda 200, limite 130 de cima, trip 5217. Chané 6302, reduza para 180 mais. Reduzindo. Trip 5, correção, Oceania 6312, seu novo limite é a radial 320 do VR de Salvador. Curve à direita e voe na proa 035. Limitado por 035, limitado pela 320 de Salvador. Matiu. Esquerda 160, informará estabilizado, trip 52 inocente. November Alpha, táxi, reporte ingresso na 17. Chené 6312, tráfego que o precede na sua posição 2 horas. 9 milhas, cruzando 3.500 pés, reassuma a navegação, vai na proa de Duna, trip, é o Chené 6312. Ok, voando Duna, Chené 6312, tem o tráfego de que? Ativo. Solo Salvador, é o Azul 9136. Confirme, matrícula Granada. É o Azul 9136, ainda está cedo para a nossa autorização. Estamos vindo para Recife, seria apenas a subida, por gentileza? Puca, transição Aracaju. Puca, Aracaju. A curta ali mantendo, é mais preciso. Localizador, o 35217. 35217 é minha torre, em longe desse momento. Torre 386, 35217. Muito obrigado, senhor. Até daqui a pouco. Certo. 6312 da Oxené, desça para 2000 pés, livre LS, fonte estabilizada. Informará. Direita 219. Direita 219. Torre Salvador, muito bom dia. Trip 5217, Full LS. TAM 3304. Inicie redução para 190 nós. Vai reduzir, 3304. Estimativa, forma o tráfego precede 12 milhas à frente. Hotel Lima Papá, tá na escuta de Salvador? Hotel Lima Papá, tá na escuta de Salvador? Vitor está recebendo o hotel Lima Papá. T5217, pouso autorizado no 0180 graus, 10 nós. 180 com? 10. Com 10. Pouso livre na 10. Trip 5217. 2733, decolado 17, controle 11935. Agora controle 1935. Quebec, prossiga. Mas que convite, poderia confirmar com a aeronave a radial e a distância que ele está de Salvador? Johnny, reporte táxi. Mano, é 5 ou 4, seu bem? Mantém escuta. Xané 6132, chame 12, 1186. 286, Xané 6312. 6312. 6733, contato no radar na decolagem, vigilância, saída coral. Saída coral. Aguardando. Liberal, falei, mantém na 17.